é pros faixa. Os faixa preto, meu queridão. Bora, duelo com só fiel armado. Pronto pra guerra, pronto pro caô. Até a última do meu fuzil, até a última bala do meu tambor. Só jogador, só cria do morro, só moleque louco de fura na mão. Vacinado na vida do crime, pobre louco vai pegar visão. Então segura essa ladrão. O rap é a voz dos moleque, dos irmão trancado nas prisões, fundão das quebradas das favelas, chefe. Daqueles que não se entregou, dos fiel cumprindo seu plantão. De ARM com a TR, tem parafal, várias Glock e um grandão de agazão. São José lacrado no vermelho, tá maluco, quero ver tomar. Se tentar, é só rajado, trem brota do nada pra pisão, é pá. Tudo chegou, cadê o lugar? A Lili vai cantar, meu querido. Beneg, RR, São Judas, Tadeu. Só os faixa que fecha bandido, cadeia, sistema, várias covardia. Só o ódio, vou sair daqui. Um forte, sincero, um abraço, playboy. Parque São Jorge, é nóis que tá fim. Só dedo pesado, só moleque louco que não abandona um amigo jamais. Que coloca sua vida em risco e pró da família em busca da paz. Salve, segue, engorde, vidigal. Até a última gota de sangue, meu parceiro. Até a última do meu fuzil. Sem justiça o comando é nós mesmo. Acho é pra todos que vivem no gueto, que sente na pele o que se passa aqui. Que tá no corre, na luta, no sangue, sustenta sua família, o que mais quis. Os beija lata, vários de nariz, a onda vira o jet, o Martin golijão. Tamo blindado no envolvo com Loki, nasci de uma nova e só de contenção. Barato é louco, só fiel armado, pronto pra guerra, pronto pro caô. Até a última do meu fuzil, até a última bala do meu tambor. Só jogador, só cria do morro, só moleque louco de fura na mão. Vacinado na vida do crime, pobre louco vai pegar visão. Barato é louco, só fiel armado, pronto pra guerra, pronto pro caô. Até a última do meu fuzil, até a última bala do meu tambor. Só jogador, só cria do morro, só moleque louco de fura na mão. Vacinado na vida do crime, pobre louco vai pegar visão. De fura na mão, varanas, madrugada, atenção redobrada, é várias função. Liguei o 2R, o calvei da fronteira, escama de peixe tipo exportação. Nós não aceita vacilação, Roger do Santa, soltou a voz. Com nós o ritmo é frenético, peixe de 30 na cara dos boy. Alex é nós, Vera Cruz, tô em casa, Goiás velho, baleia fechou. Na mão, um oitão argentino, HG italiano, o time tricô. Cê da Sul, salve, tá registrado. Tudo de AR em cima da laje. A todos, mano, ligo sem exceção. Aos meus, justiça, paz e liberdade. Barato é louco, só fiel armado. Pronto pra guerra, pronto pro caô. Até a última do meu fuzil, até a última bala do meu tambor. Só jogador, só cria do morro, só moleque louco de fura na mão. Vacinado na vida do crime, pobre louco vai pegar visão. Barato é louco, só fiel armado, pronto pra guerra, pronto pro caô. Até a última do meu fuzil, até a última bala do meu tambor. Só jogador, só cria do morro, só moleque louco de fura na mão. Vacinado na vida do crime, pobre louco vai pegar visão.